Foi uma linda, linda, danada, enlouqueceu na macharada. Ficou louca quando ela apareceu. Sorriso envolvente, jeitinho sensual. Pra acabar de completar, ela deu mole no final. Juro, não acreditava no que tava acontecendo. Sorria, me olhava, o clima foi crescendo. Eu fui direto ao assunto, não pude acreditar. Chegou no meu ouvido e começou a falar: vai, e dá tapinha na bundinha, você é minha cachorrinha. Eu fico muito assanhado, você quer? Eu vou te dar a lapada na raçada. Eu disse: vai, e na tapinha na bundinha, você é minha cachorrinha. Fica muito assanhada, você quer? Eu vou te dar a lapada na raçada. Eu disse: toma gostosa, lapada na raçada. Você pede, eu te dou lapada na raçada. E ai, tá gostoso, lapada na raçada. Toma, toma, toma, toma. Disse: toma gostosa, lapada na raçada. Você pede, eu te dou lapada na rachada. E aí, tá gostoso, lapada na rachada. Toma, toma, toma, é. Foi uma linda, linda, danada, enlouqueceu na charada. Ficou louca quando ela apareceu. Sorriso envolvente, jeitinho sensual. Pra acabar de completar, ela deu mole no final. Juro, não acreditava no que tava acontecendo. Sorria, me olhava, o clima foi crescendo. Fui direto a um assunto e eu não pude acreditar. Ela chegou no meu ouvido e começou: vá, ah, e dá tapinha na bundinha, vai, você é minha cachorrinha. E com muito assanhada, ela quer, então eu dou, vai lá pra dar rachada. Eu disse: vai, e dá tapinha na bundinha, você é minha cachorrinha. Tá muito assanhada, me pediu, então eu tô, tomei lá pra dar rachada. Toma gostosa, lapada, joga embaixo, vai. E lapada na rachada, e aí tá gostoso. Toma, toma, toma, toma, toma, eu disse: toma gostosa, lapada na rachada. Você quer, eu vou te dar lapada na rachada, e aí tá gostoso, lapada na rachada.